Jeremias foi um profeta que, embora crente em Deus e embora obediente a Deus, passou por provas, lutas, tribulações que o próprio Deus permitiu que ele passasse. Então é um livro de uma experiência de vida extraordinária. Porque uma coisa é a gente passar por lutas imaginando que são pessoas que nos estão prejudicando ou mesmo que algum poder mau esteja nos prejudicando. Outra coisa é passar por uma luta na certeza de que aquele é o caminho de Deus para nós naquele momento da nossa vida. Que aquela prova faz parte de um projeto de Deus para nós, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o aumento da nossa fé. Eu estava comentando hoje à tarde, numa reunião de mulheres que eu faço toda quarta-feira à tarde também, nesses moldes que nós estamos fazendo aqui, que às vezes, quando tudo nos vai bem, a nossa tendência natural é a acomodação. Nós nos acomodamos em relação a Deus, nos acomodamos em relação às pessoas, nos acomodamos até em relação a nós mesmos. Baixamos a guarda, como se diz. Quando o adversário não está claro na nossa frente, a tendência é baixarmos a guarda. E aí, como compreender que Deus possa nos levar por caminhos difíceis para nos provar, para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos ensinar que a vida é luta, que a vida é desafio, que a vida é servir a Deus e servir as pessoas, mesmo nos momentos difíceis. Então Jeremias foi um homem que aprendeu isso na prática, que viu essa lição de Deus na sua própria história e que sofreu com isso. Por isso o livro das Lamentações. O livro das Lamentações é a história de como Jeremias chora diante de Deus por causa de todas essas coisas que ele é obrigado a viver, mesmo sendo um homem crente, mesmo sendo um homem obediente a Deus, mesmo estando fazendo a vontade de Deus como ele estava. Então essa é uma crise que às vezes nós temos e que está refletida nesse pequeno livro, muito interessante, vale a pena a leitura, de Lamentações de Jeremias. E aí o texto mais lindo desse pequeno livro é sem dúvida nenhuma esse que eu selecionei para você, pelo menos na minha opinião, ok? Na minha opinião, esse é o trecho mais lindo de todo o livro. Ele começa no versículo 21 do capítulo 3 e vai até o versículo 29. Eu queria ler com você, acompanha aí no seu papel. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Primeiro verso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos dizer isso juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só mais uma vez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias 3:21. Esse é um exercício diário, fundamental, importantíssimo. Trazer à memória o que nos possa dar esperança. As nossas avós diziam que a mente vazia é a oficina do diabo. As nossas avós diziam isso. Talvez as nossas mães. Talvez nós já dissemos isso em algum momento. Mente vazia é a oficina do diabo. Na verdade, essa frase, esse ditado popular, nasce da nossa percepção de que a mente parece ser um receptáculo muito mais aberto àquilo que é mal, a pensamentos ruins do que a coisas boas. É muito mais fácil passar um pensamento negativo na sua cabeça do que um pensamento positivo. Parece que é mais fácil você ter medo, preocupações, deixar a ansiedade dominar você do que sustentar um espírito de confiança. Parece que é muito mais fácil você se irritar, se indignar, se estressar com algumas coisas do que tomar posições firmes e tranquilas diante da vida. A mente parece ser assim um receptáculo muito mais propício àquilo que não é bom do que aquilo que é bom para nós. E isso é muito estranho. Na verdade, essa é uma tendência do mundo natural. O mundo que nós vemos ao redor tem mais ou menos essa mesma regra. É muito mais fácil coisas ruins acontecerem do que coisas boas. É muito mais fácil destruir do que construir. Quanto tempo demora para plantar uma árvore? Para ver a árvore crescer e dar frutos? Para plantar é rápido, né? Agora, quanto tempo demora para cortar uma árvore? Hoje em dia, cada vez mais fácil. Quanto tempo demora para você construir uma casa? Quanto tempo demora para você demolir uma casa? Quanto tempo demora para você construir uma família? Quanto tempo demora para destruir uma família? Quanto tempo demora para construir uma amizade? Quanto tempo demora para acabar com essa amizade? Quanto tempo demora para você desenvolver um nível físico de saúde tranquilo, firme, forte? Quanto tempo demora para você acabar com o seu corpo? Quanto tempo demora para nascer? Quanto tempo você precisa para morrer? Percebe? Na verdade, a natureza nos sinaliza que há uma facilidade muito maior para as coisas ruins do que para as coisas boas. E a mente acompanha esse projeto. A mente acompanha essa escrita. A mente acompanha esse jeito de ser. É muito mais fácil que ela se corrompa do que ela se fortaleça. É muito mais fácil que o pensamento ruim ganhe força aqui dentro do que o pensamento bom. Pensamento ruim ganha lugar rapidamente, tira o seu sono numa rapidez. Agora, pensamentos bons escapam, escapam. Machado de Assis diz que algumas ideias são como da família das moscas teimosas. Por mais que nós as espantemos, elas teimam em pousar. E eu li um dia essa frase e pensei, as ideias ruins principalmente. Pensamentos ruins, coisas ruins. E aí nós lemos Jeremias e Jeremias diz, eu quero ser diferente. No meio da minha tragédia, no meio da minha dor, no meio da minha crise, no meio dessa situação difícil que Deus está me permitindo passar, eu quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Talvez esse seja um bom exercício para nós hoje. Talvez esse seja um bom desafio para nós hoje. Talvez essa seja a melhor decisão que eu e você podemos tomar numa noite como essa. Começar a trazer à memória aquilo que traz esperança. Porque eu estou cansado de me deixar dominar pelos meus maus pensamentos. De raiva, de vingança, de ódio, de rancor. Isso tudo ganha uma força tão grande no coração da gente, cresce tão rápido. A gente falou alguns dias, algumas semanas, sobre raiz de amargura. E como raízes de amargura nascem e crescem rapidamente no coração da gente. Não, eu quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Quero lembrar. A lembrança é uma das coisas mais lindas que existem na nossa vida, embora haja muitas circunstâncias que a gente gostaria de esquecer. Você já deve ter pensado em situações da sua vida que você gostaria de esquecer. Ah, isso eu gostaria de esquecer. Ah, esse problema eu queria apagar da minha lembrança. Nós não somos como computadores, né? Que você vai lá e deleta. Quer jogar na lixeira? Eu quero jogar na lixeira. Fulano me prejudicou. Deleta essa experiência aí. Quer jogar ela na lixeira? Quero jogar. Quer esvaziar a lixeira totalmente? Quero esvaziar essa lixeira aí. E aí você tenta acessar o arquivo e não consegue de jeito nenhum. Se a nossa mente fosse como um computador, isso seria possível. Mas ela não é. E porque nós não podemos esquecer das coisas ruins, também não podemos esquecer das coisas boas. E aí a questão é como você vai lidar com os seus pensamentos. O que vai povoar os seus pensamentos com mais intensidade? Se aquilo que é bom ou se aquilo que é ruim? A Bíblia tem um versículo que eu gosto bastante. Ela diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma regra natural. Se você semear milho, você vai colher milho, não vai colher soja. Se você semear soja, vai colher soja, não vai colher uva. Se você semear trigo, vai colher trigo, não vai colher abacate. Se você semeia bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, você vai colher o resultado disso. A gente tem um outro ditado, que na verdade não é só um ditado, está lá em Provérbios. Diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Porque o fruto é sempre maior que a semente. O fruto é sempre maior do que a semente. Jeremias tinha uma decisão muito clara na sua mente, no seu coração. Eu quero fazer da minha vida um constante exercício de lembrança daquilo que aumenta a minha esperança, não daquilo que aumenta a minha raiva, não daquilo que aumenta o meu estresse, não daquilo que aumenta a minha decepção, não daquilo que aumenta a minha frustração, não daquilo que aumenta a minha revolta. Eu quero trazer à memória aquilo que aumenta a minha esperança, que me traz esperança, que me fortalece a esperança. E aí os versículos seguintes, na minha opinião, são todas essas rememorações de Jeremias que alimentam a sua esperança, que falam para ele que é possível seguir em frente, que é possível continuar, que é possível viver, que é possível ser feliz, mesmo que a vida seja recheada de lutas. E aí a primeira coisa que ele lembra é das misericórdias do Senhor. Ele diz aí no texto que você tem na mão: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Há um salmo que diz assim: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo é bárbaro, porque ele fala de uma realidade que, se a gente quiser, a gente pode experimentar todo dia. Eu não sei se você já percebeu, talvez não seja assim com você, comigo é, mas o fim de tarde e a noite são os momentos críticos na vida da gente. É no fim de tarde que você está esgotado, é no fim de tarde que você está mais abatido, é quando a noite vai chegando. Muita gente aguenta o dia firme, quando chega em casa à noite desaba. O entardecer vai chegando. Eu não sei, algumas pessoas me falam que lidam mal até com a ideia de que o dia está escurecendo. À medida em que o sol vai se pondo, vem aquela sensação de tristeza. A minha mulher tem uma personalidade mais ou menos assim, e ela olha para o céu escurecendo e ela diz: ai, está batendo uma tristeza. E algumas pessoas têm essa sensação, o crepúsculo, né? A hora do cachorro que dá lugar ao lobo, né? Na expressão inglesa para o crepúsculo, né? A ideia de que o cachorro dá lugar ao lobo, e que a amizade dá lugar à inimizade, que a coisa boa dá lugar à coisa ruim. É de noite que as coisas acontecem, né? É à noite que você tem medo pela sua segurança em casa. É à noite. Paulo diz assim: vamos caminhar de dia, porque chega a noite em que ninguém deve caminhar. Então essa ideia da noite como escuridão, como trevas, não é? E às vezes você chega cansado do trabalho à noite e você põe a cabeça no travesseiro e você não está cansado do corpo, você está cansado da alma. E você não está abatido porque você carregou 200 sacos de batata nas costas, você está abatido porque carregou um milhão de problemas nos ombros. E você não fez um esforço braçal, mas é como se você tivesse apanhado de 30 pessoas naquele dia e você se sente cansado. E você olha para a sua casa e você está triste com a sua família. E você olha para as coisas ao redor e você não está contente com o que há ao seu redor. E você vai dormir e os pensamentos ficam passando pela cabeça e o sono vai embora. Aquele sono do justo, do qual a Bíblia fala, é uma coisa que faz tempo você não experimenta. E às vezes bate a tristeza e dá vontade até de chorar. É a hora em que muitos homens têm chorado longe das suas mulheres. Eu tenho conversado com homens que de noite choram longe das suas mulheres, para que ninguém saiba da sua dor. E aí vem a Bíblia e diz assim: pode a tristeza durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Porque de manhã é como se a vida se renovasse. Você acorda de manhã e descobre a boa notícia, a mais maravilhosa de todos os tempos: que você está vivo, que a vida continua, que você pode seguir em frente, que o seu problema pode ser enorme, mas ele ainda não te destruiu. Você tem condições de erguer-se naquela manhã e você se ergue e se lembra do que Jeremias lembrava. Deus renovou sobre mim as suas misericórdias. Hoje é um dia novo, eu posso ser feliz hoje. Já pensou que bênção? Que hoje você pode ser diferente, viver uma realidade toda diferente. O ontem ficou para trás, as misericórdias do Senhor se renovaram. Você acordou, você está vivo e toda a sua vida agora está pela frente. É o futuro que interessa, o passado ficou para trás. Jeremias tinha isso muito claro. A melhor definição sobre misericórdia que eu já ouvi foi uma definição dupla em relação a misericórdia e graça. Um cantor que eu conheci há alguns anos, chamado João Alexandre, disse, eu imagino que não seja dele a frase, mas ele não citou o autor. Ele disse assim que graça é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus faz para nós. Graça é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus faz para nós. E misericórdia é tudo aquilo que nós merecemos e Deus não faz conosco. Graça é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus faz para nós. E misericórdia, tudo aquilo que nós merecemos e Deus não faz. A verdade é que se for olhar para mim, eu mereço tudo de ruim que esse mundo possa oferecer. Porque eu não sou bom. Eu não sou 100% correto. Eu não acerto sempre. Mas é tão bom saber que Deus é misericordioso. Que Ele não permite que tudo que eu mereceria venha sobre mim. E que cada manhã eu me levanto para lutar. Na certeza de que, embora eu tenha perdido as últimas 10 lutas, hoje é um novo dia e eu posso ganhar. E eu posso ganhar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual é a primeira coisa? As misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Segundo, Jeremias continua dizendo que bom é o Senhor e bom é aguardar por Ele. Aí no seu papel, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Segunda boa informação que trazia esperança para Jeremias é: Deus é bom. E essa é uma declaração que não encontra o seu eco no mundo em que nós vivemos. Olhar para o mundo em que nós vivemos não nos diz que Deus é bom. Olhar para o mundo em que nós vivemos diz o quanto o homem é mau. Paul Ricoeur, um filósofo francês, teólogo também, muito famoso, brilhante, escreveu livros extraordinários. Há um livro sobre interpretação bíblica muito interessante dele, interpretação de texto, na verdade. E ele escreveu um livrinho bem fininho, curtinho, vale a leitura, chamado O Mal. Nesse livrinho, Paul Ricoeur diz assim: retire-se do mundo todo sofrimento que os homens impõem uns aos outros e veremos o que sobra de sofrimento. Retire-se do mundo todo sofrimento que os homens impõem uns aos outros e veremos o que sobra de sofrimento no mundo. Porque geralmente a gente olha para o mundo e pensa assim: cadê Deus? Onde é que está Deus se esse mundo é tão mau? Onde é que está Deus com essa violência toda, essas injustiças todas? Se Deus é bom, por que o mundo está nessa tragédia? O mundo não diz se Deus é bom ou é mau. O mundo diz quem nós somos. O mundo diz quem é o homem. Quem é que diz se Deus é bom ou não? É a sua palavra. E aí o Salmo 37 diz assim. 37? 34. Provai e vede que o Senhor é bom. E feliz o homem que nele confia. Talvez aqui haja um desafio para nós. Provar que Deus é bom. Porque não adianta ficar olhando para o mundo e dizendo Deus não é bom. Eu preciso experimentá-lo. Eu preciso confiar nele. Eu preciso fazer pedidos a ele. Eu preciso colocar o meu joelho no chão e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. O problema é que a gente fala que Deus não é bom de fora. De cima do muro. Prove e veja que o Senhor é bom. Ore. Deus tem respondido às nossas orações. Põe em prática um princípio bíblico. Veja se Deus é bom ou não. Entre de cabeça. Quando Filipe ouviu o chamado de Jesus, venha comigo, Filipe encontrou um amigo seu chamado Natanael e disse assim: olhe, nós encontramos o Messias de quem a Bíblia fala. E aí Natanael diz: verdade, de onde ele vem? E Filipe diz: vem de Nazaré. E aí Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz para ele: venha e veja. Não fique questionando, não fique articulando pensamentos, não fique elaborando ideias, não fique conjecturando. Venha e veja, prove e veja que o Senhor é bom. Nós precisamos depender mais da bondade de Deus. Eu quero que você saiba, nesse fim de tarde, nós estamos entrando no comecinho da noite, são 7h15. Eu quero dizer para você nessa tarde que você não tem ideia das coisas boas que Deus tem para a sua vida. Você não tem ideia das coisas boas que Deus tem para a sua vida, das maravilhas que Deus tem para a sua vida. Prove e veja. Entre de cabeça, mergulhe, assuma, ore, ouça a palavra, põe em prática. Mal não vai te fazer. Eu já contei para vocês há algum tempo a história do bispo Policarpo, bispo de Esmirna, um homem de 86 anos. Foi preso pelo Império Romano. Era um pastor de uma igreja cristã local naquela época em que a igreja era muito perseguida pelo Império Romano, porque os cristãos cultuavam a Deus e não queriam cultuar o imperador. E embora o imperador romano permitisse que qualquer religião fosse praticada no contexto do império, a única exigência que ele fazia é que, junto com os deuses que as pessoas amavam e idolatravam, se amasse e se idolatrasse também o imperador. E os cristãos diziam: só Jesus é o Senhor. E aí Policarpo cuidava de uma igreja em Esmirna, e um dia o imperador lhe expediu uma ordem de prisão. Queria que Policarpo fosse encontrado e preso a qualquer custo. Soldados saíram por toda a região de Esmirna procurando esse homem e não acharam. Um dia ele foi traído por uma pessoa que o conhecia, e as tropas do imperador foram até uma casa onde se dizia Policarpo. Tropas enormes, soldados armados, gente toda a vida para prender um homem que, quando apareceu, era um senhor de 86 anos. Soldados ficaram perplexos: o que nós estamos fazendo aqui com esse exército para prender um homem de 86 anos? Pegaram Policarpo, levaram até a presença do imperador. Quando o imperador o viu, não acreditou. Tudo isso por causa de um homem de 86 anos? E o imperador disse isso para ele: Policarpo, considera a tua idade, nega Cristo e vai para casa. E aí Policarpo diz uma das frases mais lindas que alguém já disse na história do cristianismo: há 86 anos sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como eu poderia negá-lo? 86 anos sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Eu não sirvo a Cristo há tanto tempo assim, mas eu também posso dizer com toda a convicção do meu coração: Ele nunca me fez mal. Só bem. Eu nunca fui prejudicado por nenhum princípio da Bíblia, por nenhuma exigência de Deus para mim. Nunca fui prejudicado por orar. Nunca fui prejudicado por confiar. Pelo contrário, os meus momentos mais sublimes, as minhas lembranças mais límpidas, são aquelas em que eu estou buscando a Deus de alguma forma. É como se minha vida se enobrecesse quando eu busco a Deus. Eu sinto que há esperança. Provar e ver de que o Senhor é bom. Se você não provar, não vai ver. Se você depender da informação que vem de fora, não vai dar. Mas prove e veja. Jeremias disse: eu provo e vejo, eu espero. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. E aí o último detalhe, eu vou terminar com o último detalhe desse texto. Coisas que trazem esperança, percebe? Quando os pensamentos ruins vêm, eu preciso contrapor a eles bons pensamentos. O primeiro: Deus renova as suas misericórdias cada manhã. Hoje é um novo dia. E eu preciso viver sobre essa ótica. Hoje é um novo dia. Segundo: Deus é bom. Deus é bom. Eu posso experimentar isso hoje, quem sabe? Deus tem coisas para mim que eu não sei, mas Ele é bom. E terceiro: eu sou capaz de me humilhar diante de Deus. Deixa eu dizer quando a esperança começa a naufragar na sua vida. Quando você começa a se sentir dono dela. A esperança começa a naufragar quando nós começamos a nos sentir donos de nós mesmos. O livro de Provérbios tem um versículo fundamental que às vezes a gente esquece. O orgulho precede, quem lembra? A ruína. O orgulho precede a ruína. É só você notar. É só você notar. Pessoas que se orgulham estão caminhando para o seu abismo. É um movimento natural. Não é maldição, não é olho gordo, não é... Sei lá como é que chama essas coisas, né? Secar o sujeito e... Ah, tá, sei lá, agorando. Não é nada disso. É um caminho natural. Você começa a ver o sujeito se ensoberbecer, a ruína dele está próxima. Porque ele começa a confiar demais em si mesmo. Confiar demais nos seus recursos. Achar que não precisa de ninguém. Que nunca vai errar. Que nunca vai pisar na bola. Que os outros é que são ruins. Ele é bom. Não vai demorar muito esse sujeito cai. E cai feio. Porque a gente também diz que quanto maior a altura, maior o tombo. O orgulho precede a ruína. Quando uma pessoa começa a se orgulhar, não há esperança de coisa boa para ela no futuro. Mas quando a pessoa se humilha, a esperança renasce. O texto termina dizendo assim, olha aí, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não tem coisa mais linda no mundo do que a nossa capacidade de nos humilharmos diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede graça. Esse é um versículo belíssimo também. Deus não gosta muito de gente arrogante. Aliás, eu não sei quem é que gosta de gente arrogante. Nem arrogante gosta de gente arrogante. Você conhece uma pessoa arrogante, arrogante, arrogante, e ela vem para você e diz assim, você viu fulano? Que arrogante. E você fala, é verdade. Terrível isso, né? Tem coisa pior, né? Nem arrogante gosta de gente arrogante. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede graça. Eu quero trazer à memória que Deus me aceita quando eu me quebranto. Que há esperança quando eu me humilho. Que tudo pode recomeçar quando eu paro e digo, não é na minha força, mas é na força de Deus. Quando eu aceito que eu não sou de ferro. Tem muitos homens aqui, quer dizer, aqui não. Tem muitos homens hospedados nesse hotel. Eu vou falar para vocês o que eu devia falar para eles, viu? Eu não tenho coragem de falar para eles, então vou falar para vocês. Tem muitos homens hospedados nesse hotel que precisam descobrir que não são de ferro. Que precisam aprender que não podem tudo. Que precisam descobrir que não são Deus. Jean Paul Sartre disse que o homem é, no fundo, vontade de ser Deus. Tem muito homem hospedado aqui. Tem alguém aqui hospedado aqui? Tem muito homem no Bristol. Tem muito homem no Bristol. Que precisa aprender que não é Deus. Que precisa de ajuda. Que precisa dos outros. Que precisa da família. Que precisa de ajuda, que precisa ouvir uma palavra, que precisa às vezes de um puxão de orelha, que precisa às vezes de uma mão estendida. Tem muito homem precisando ouvir, você não é de ferro, irmão. E aí quando esse sujeito se torna capaz de ouvir isso e de aceitar essa verdade, há esperança. E ele põe a boca no pó e aí há esperança. Porque de baixo só dá para subir. É de cima que dá para cair. Quando as pessoas na igreja que eu pastorei me dizem assim, pastor, eu estou no fundo do poço, eu digo, glória a Deus, daí é só para cima. Até que enfim, ufa. Você tem certeza que é o fundo? Não, pastor, é o fundo, ó, tá aqui, é o fundo. Eu falei, então glória a Deus, que agora começa uma escalada. Isso é uma bênção. Agora, quando a gente está lá em cima, voando sobre as nuvens... Você percebe? Jeremias tem isso muito claro. Quem sabe a minha provação não é para eu aprender que eu não sou de ferro. Que eu não estou com essa bola toda. Isso é bom. Às vezes a prova vem para nos ensinar quem nós somos e nos ajudar a estarmos contentes com quem nós somos. Por isso que Jesus dizia: vinde aprender de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. A ideia do descanso tem a ver com a ideia da humildade. Soberbo não tem descanso, porque ele tem que cuidar de tudo, controlar tudo, resolver tudo. Ele não pode deixar nada em aberto. Ele tem que se safar de tudo. Agora, o humilde sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor e que ele depende de Deus. E que se ele tiver que passar por luta, ele passa por luta na certeza de que Deus é fiel. Ainda há esperança. Quando a gente põe a boca no pó, ainda há esperança. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pense. Traga à memória agora o que te dá esperança. Tem coisa boa aí. Deus tem cuidado de você. Você sabe disso. Deus tem sustentado você, mesmo quando você não merece. Deus tem sido bom para você. Deus não só não tem permitido que a sua tragédia te mate, como tem te dado coisas boas. Deus não é só um defensor. Deus é também um galardoador. Deus não é só um protetor. Deus é um abençoador. Ele cuida e ele dá. Ele cerca e ele abençoa. É a diferença entre misericórdia e bondade. Na misericórdia ele guarda. Na bondade ele enche o nosso celeiro de coisa boa. Eu quero trazer isso à memória. Que Deus não apenas tem me guardado, mas Deus tem me dado muita coisa boa. E uma das coisas mais importantes que Deus tem me dado é uma capacidade de buscá-lo, mesmo quando tudo vai mal. De pôr a boca no pó, mesmo quando tudo está bem. De me quebrantar, mesmo quando tudo é tragédia. De me humilhar, mesmo quando tudo são maravilhas. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou de ferro. Eu sei que eu preciso de Deus. E isso é minha maior esperança. Que mudem as minhas circunstâncias o quanto mudarem, eu vou continuar quebrantado diante de Deus, continuar confiando em Deus, continuar aprendendo de Jesus, continuar vivendo de acordo com a sua vontade. Pai amado, eu quero orar por esses meus irmãos que estão aqui e por mim também. Nossa mente é fértil para o mal, muito fértil para o mal, mas tem dificuldades com coisas boas, sobretudo com os ensinamentos da tua palavra. Às vezes nos lembramos do que fizeram com a gente há 20 anos, mas não nos lembramos de uma mensagem que ouvimos ontem. Como a nossa mente é má, mas como o Senhor é bom. E hoje nós estamos juntos aqui decidindo trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queremos que o Senhor alimente a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa mente, o nosso cérebro. Ó Deus, vem com as informações que Tu queres que nós aprendamos nessa noite. Queremos sair daqui diferentes de como chegamos. Esse é um tempo tão pequeno, Pai, tão curtinho, mas tem sido tão bom para tantos de nós. Porque é encher a memória daquilo que é bom. Dá-nos lembrar do que falamos hoje aqui. Dá-nos lembrar dessa decisão de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Fala conosco, ó Deus, nesta hora. Enche o nosso coração de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Alegra-nos agora. Alguns homens entraram aqui muito tristes. Alguns homens entraram aqui depois de um dia terrível. Eu quero orar para que esses homens saiam daqui com o coração cheio de paz, em nome de Jesus. Eu quero orar para que esses homens saiam daqui fortalecidos, animados. A tristeza pode durar essa noite inteira, a alegria vem de manhã, e vem mesmo. Porque de manhã as tuas misericórdias estão novinhas em folha. Oh, glória a Deus, que a nossa luta é grande, mas ela não tem essa capacidade de nos destruir. Obrigado, Senhor. Cuida de nós, abençoa as nossas famílias aqui representadas. Dá-nos um bom feriado, dá-nos descanso. Dá-nos, ó Deus, do teu cuidado, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Deus abençoe você. Vá em paz. Dê um abraço em quem veio ouvir a palavra com você nessa noite. Um bom feriado. Até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Visitante, volte quarta que vem e traga um visitante. Ele será também muito bem-vindo, como você foi bem-vindo hoje.